Sem pausa daqui pro topo. Yeah, tá ligado, louco? Já passei da fase que não consegui. Se eu faço, não é só pra mim. É sem pausa daqui pro topo. Yeah, dito passo do meu jeito. Se tem vezes que tropeço, caio, levanto. Vai alto, sujeito. A cada erro aprendo, sei que é daqui pro topo. Eu tava ali desde cedo. Eu que disse, acreditou, vitória sem sangue. Sei que é por mais que dinheiro. Por cada êxito, erro, sei que é daqui pro topo. Ao vivo, sem dormir, eu escrevo. Explico o que entendi, não vou parar até conseguir, man. Se eu sei, man. Quero foco pra seguir tempo. Meus irmãos aqui junto, sem diminuir. Ninguém me para até porque vem, né? Ei, Bruce Lee no soco, qualquer deslize. Toma roda, ei. Tamo ao vivo desde ontem. Pra tá ao vivo aqui de novo, louco, sou assim, meu mano. Mesmo antes de ter Jim, meu mano. Aqui é cada conquista um brinde. Eu vi mundo mundo só no jeito que eu trato o próximo. E eu tô com mil planos, beat insano. Ei, nós não tamo só pelo hit, né, louco? Mano, claro que não. Foram nível no limite, tem um flat, mãe, eu me beat, sei pouco. Virar o jogo, aleluia, meu tag de louco. Fique se eu quero, vou de cordeiro pra lobo. Não é ser melhor que os outros e cai aqui dentro de novo. Só pros loucos que entende, falando me all the way up. E eles falam tanto de topo. Eu que dou aqui, só dou risada e tá com fogo. Se quiser sair, sair pra lá. E o que que fez assim, ser assim? Sem entender a vida e ele só vê passar. All the way up, não tem que stop. All the way up, foda-se o game, foda-se o Trump. What's my name? Rei do jogo, king do game, sou Nikola Tesla, pois todos querem me ver morto. As informações que eu tenho fariam o governo ser preso por calúnia e roubo. Às vezes eu questiono a vida, às vezes a vida me questiona. Quase sempre o público me odeia, eu dou risada pra fumar minha maconha. Às vezes eu não entendo a vida, e aí que eu pego um beat do outro. E quando eu tô confuso, minha rima deixa claro que eu nasci pra pôr meu time no top. Ao vivo, sem dormir, eu escrevo. Explico o que entendi, não vou parar até conseguir, man. Eu sei, man. Quero foco pra seguir tempo. Meus irmãos aqui junto, sem diminuir ninguém. Olho pra trás e virou narração. Eu fazia rima, lembro quando era nada bom. Nenhum DJ na pista queria tocar meu som. Dei minha vida e eu vi alguém me falar não. Sem dó, mas só fique de razão. Eu agradeço minha família por não passar mão. O que eu sofri eu sei que não tem nem comparação. Hoje eu duvido alguém vir me falar que falta dom. Vai daqui pro topo, mas eu não vou pro céu. Tô com outro papel de me manter um louco fiel. De double XL, um pouco do bem, um pouco cruel. E pra deixar avisado pros que tão de chapéu, que eu vou mandar esse fuder e vou botar pra correr. Quem tentar atravessar e me cruzar vai morrer. Então paga pra ver se não vai acontecer. Costa gol de família matada, MC. Na pista com os loucos no rolê de navio. Encostamos no porto. Faz tudo boneco com toda a família. Bebida no copo e dinheiro no bolso. Meu time é liso, meu time é líder. Primeiro lugar, tô no topo do jogo. Eu negue o 9 e o Thiago Pretela. Só jogador caro coberto de ouro. E quem vai ver? E se vai ver? Não sou eu quem vou dizer. Quando eu caí, me levantei, sobrevivi pra ver. Como a pista é mais boa.